era uma conversa com uma menina branca. Só uma conversa. Com uma menina branca, só uma conversa. E uma conversa com uma menina branca. Ela disse que sofre como eu, então teve pai que banca. E eu que tive pai daqueles que sempre me cobra bênção e quer meu bem-estar. Por roubar meu próprio carro, fui dormir na tranca. Eu tive uma conversa com uma menina branca e poucas. E com 25 ela vendeu droga pra comprar umas roupas. E eu que vivo com 13, meu primo, tipo na vida louca. Com 25 já teria 12 anos de boca. E uma conversa com uma menina branca, ela disse que eu dei as cantadas no busão. É nojento, eles passam a mão, que não anda mais de busão. E a moça da área que foi abusada no busão, enquanto o caso tá em apuração, ainda é cobradora no busão. Na conversa com a menina branca, ela disse que já apanhou, que ninguém apoiou, que ninguém adorou, sim, que ninguém adorou. Lá na rua, facada no mano, podiam ajudar, mas ninguém encostou. Ninguém quer ter culpa, se é que cê me entende, neguinho tá morrendo, os neguinhos só olhou. Tive uma conversa com uma menina branca, e ela disse que sofreu bullying, que na infância era geral junte, que raça não era conteúdo, que ela tinha vó preta e tudo, brincava de pular o muro. Só uma vez que um não voltou, coincidência foi sua cor. Na conversa com uma menina branca, eu disse que não era sobre ela, que se fosse individual, existiam uns barracos e não tinha favela. Ela disse que preferia debater com uma mina preta. Homens negros são violentos, quase sempre perdem a cabeça. Ouvi aquilo, me machucou, levantei a voz e senti a malícia. Ouvi aquilo, me machucou, levantei a voz. Ouvi aquilo, me machucou, levantei a voz, senti a malícia. Conversa com a menina branca, acabou com ela, chamando a polícia.